Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Hoje, sem música de fundo nesta primeira intervenção, é mais longa. Esta é a última edição do programa 20 Valores. No ar desde 16 de abril de 2011, o programa 20 Valores era o momento de partilha entre nós e os nossos ouvintes. Inclusive, tivemos duas participações de ouvintes, a Filipa do Porto e a Sara de Setúbal. Após 43 programas, eis que chegamos ao final deste espaço radiofónico. Curiosamente, na semana em que assinalamos um ano de emissões deste programa. Eis as duas últimas protagonistas das noites de sábado, no que diz respeito aos 20 valores. Sara Freixo e Carla Marques. Outrora jornalista na Antena Web, realizando o Antena News, a Sara integra agora a equipa de publicidade da rádio, que vai entrar em funções de forma oficial a partir desta segunda-feira. Carla Marques é produtora e também integra a mesma equipa. Durante uma grande parte do tempo, quem também integrou a equipa do 20 Valores foi o Eusébio, uma voz sintetizada que durante 22 edições protagonizou um dos momentos mais estranhos da rádio Antena Web. Eu, Nuno Miguel, estive consigo quase tanto tempo, durante 21 emissões. Vamos às 10 escolhas da Sara. Daqui a pouco eu volto para as despedidas. Até já! Olha a banda filarmónica tocar na minha rua. Vai na banda, o meu amor, a soprar a sua tuba. Ele já tocou trombone, clarinete e ferrinhos. Só lhe falta o meu nome suspirado aos meus ouvidos. Toda a gente fão, fão, fão, fão, só nos dizem o que eu digo. Que tuba, fão, fão, fão, fão, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fão, fão, fão, fão, e o meu coração. Meus pais já me disseram, ó filha, não sejas louca, que as variações de goba, do lengoba, que são boas. Mas a música erudita não faz grande efeito em mim. Do CCB gosto da vista da gobenque no jardim. Toda a gente fã, fã, fã, fã, fã, só desiste o que eu digo. Que tu vai fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fã, fã, fã, fã, e cá dentro sou. Gozam as minhas amigas com meu gosto musical, que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos samplers e discotecas. Não entendo hip hop, que a top é uma seca. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só dizem o que eu digo. Que tu vai fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo. Mas eu toco a fã, fã, fã, fã, e às vezes não me. Vai é ficar comigo, mas ele só toca a tuba. E quando a tuba não toca, dizem que ele continua, que em vez de beijar ele sopra. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só nos dizem o que eu digo. Que tu porque isto está mal e vai continuar.

got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights, day out before us. And your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights, day out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. This is who I am and this is what I like. GC Summon, Blink and MXPX rocking my room. If you're looking for me, I'll be at the show. I can never find a better place to go. Until the day I die, I promise I won't change. So you better give up. On the phone, hanging out with all my friends and never being at home. I'm impolite and I make fun of everyone. I'm immature, but I will stay this way forever. Till the day I die, I promise I won't change. So you better give up. I don't wanna be told to grow up. And I don't wanna change. I just wanna have fun. I don't wanna be told to grow up. Sério na radiofonia. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It was 3 a.m. when you woke me up. Then we jumped in the car and drove as far as we could go, just to get away. We talked about our lives until the sun came up. Now I'm thinking about how I wish I could go back, just for one more.

vida dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu ia estar com você. Já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você. Por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo. Sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade. Esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Boom, bye, bye. Faça sentido nesse mundo louco, com o coração partido. Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados não abalem minha fé, pra eu enfrentar com otimismo essa loucura. Os homens podem falar, mas os anjos podem voar. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Não deixe pra depois, valorize a vida. Resgate suas forças e se sinta bem, roubando a sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Fragmentos da realidade, estilo mundo cal. Tem gente que desanda por falta de opção. E toda a fé que eu tenho, eu tô ligado que ainda é pouco. Os bandidos de verdade estão em Brasília, tudo solto. Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. O que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz. Saber muito é muito pouco. Stay real, esteja em paz. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que importa é se sentir bem. Resgate suas forças e se sinta bem, rompendo a sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Difícil entender e viver num paraíso perdido. Mas não seja mais um iludido, derrotado e sem juízo, então. Resgate suas forças e se sinta bem, rompendo a sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que importa é se sentir bem. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Olá, caros ouvintes, boa noite novamente. Eis que chega a última intervenção de 20 valores. Vamos ouvir as 10 escolhas de Carla Marques, depois de um breve intervalo. Fazemos sinceros votos de que, para si, ouvinte que nos escuta neste instante,

postponed affairs, but I like to keep some things to myself. I like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn, and I've been. I can't resist. I know all I textos quando eu ganhar juízo. Conto a história de uma vida levada de improviso. Pode ser que deite a cabeça no teu regaço. Aprenda a derramar uma lágrima por cada passo. Errado, eu sei que tenho Deus do meu lado, mesmo quando não parece. Ele está presente, não carece de uma prece que lhe apresse. Julgamento, discernimento superior está para além do nosso entendimento. E pode ser que nesse dia diga que te amo. Quero com medo de falhar, assuma prejuízo. E dando as minhas cicatrizes, já mostrou o superficial. E nisso podes crer. Eu sou amador profissional, ou antes um amante, consoante a variante. De pouco que eu sei que já perdi bastante. Quero ser uma constante na equação da tua vida. Conta com 21 gramas de peso e medido um dia. Pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino serve em brigalhão. Pode ser que ganhe o passo, eu vá direto para a prisão. Se passar pela partida e ganhar meu quinhão. Pode ser que ganhe o juízo, pode ser de improviso. Pode ser que arranje um riso para seguir teu sorriso. Pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino serve em brigalhão. Um dia destes pode ser que seja hoje então. Que eu abro mão do meu coração de ladrão. Homem de lata e leão, perdido num sonho técnico. Ler de outra dimensão, não faz de conta. Com as verdades que vou negando, com brincadeiras. Com as promessas que vou achando de serem verdadeiras. No final do dia deixam todas um sabor amargo. No final do beijo, do cortejo, do desejo. Quando eu lavo no lençol, ele é fantasma de caras. Anjos e fadas, rainhas raras. Sempre perto da loucura, sempre sol de pouca dura. Eu meto água na fervura, disfarçando com brandura. Eu tenho medo que o feitiço vire o feiticeiro. Tenho medo que desta vez partas do primeiro. Tenho tanto medo que talvez como um roteiro. Perco o medo de uma vez e te ganhe por inteiro. Um dia destes, pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino se arme em brigalhão. Pode ser que ganhe um passo, vá direto para a prisão. Se passar pela partida e ganhar meu quinhão. Pode ser que ganhe o juízo, pode ser de improviso. Pode ser que arranje um guiso para seguir teu sorriso. Pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino se arme em brigalhão. Pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino se arme em brigalhão. Pode ser que ganhe um passo, vá direto para a prisão. Se passar pela partida e ganhar meu quinhão. Pode ser que ganhe o juízo, pode ser de improviso. Pode ser que arranje um guiso para seguir teu sorriso. Pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino se arme em brigalhão. Pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino se arme em brigalhão. Pode ser que ganhe um passo, vá direto para a prisão. Se passar pela partida e ganhar meu quinhão. Pode ser que ganhe um juízo, pode ser de improviso. Pode ser que arranje um guiso para seguir teu sorriso. Pode ser que seja hoje, pode ser que hoje não. Pode ser que o destino se arme em brigalhão. Mais uma que toca já a seguir. To be a rock star, with gladness in your bed. Well, remember when you're rich, tax you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. I don't want to take you dancing when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your $1 million car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go Antena Web, sintonizador. First time I had the fever, they said I had the kissing disease. They said that it was quite contagious, so I didn't even dare to sneeze. I'd give you fever if I kissed you, fever if I held you tight. Fever in the morning, fever all through the night. Play it on the runway in Paris, the models do a sassy walk. They know just the way to swish it, while the local yokels stand and gawk. They give them fever when they do it, fever when they do a turn. Fever, they're a fire, and what a lovely way to burn. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Captain Smith, Pocahontas, had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare." He gives me fever with his kisses, a fever when he holds me tight. fever. I miss Mrs. Daddy, won't you treat him right? Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever with thy kisses, a fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, yeah, I burn forsooth. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they'll give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever. Till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Assim fui em frente, decidido, encostado no meu ombro, variado igual ao de toda a gente. Quero fugir para o fim do mundo. Sim, era capaz de ir ao fim do mundo. E então corri para ti, só para te ver. E então mais forte corri para te ver. Por entre valas e montanhas, entre conversas estranhas, tu tentas de novo, tu tentas de novo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Estou vencido, derrotado, é do jogo, viciado, não há quem aguente. Emprestado, creditado, no meu banco é garado igual ao de toda a gente. Porque era capaz de ir ao fim do mundo. Então corri para ti, só para te ver. E então mais forte corri para te ver. Entre conversas estranhas, tu tentas de novo, tu tentas de novo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Só para te ver. E então mais forte corri para te ver. Entre falas e montanhas, entre conversas estranhas, tu tentas de novo, tu tentas de novo. A ver, vamos.